Olá, bem-vindo ao Bate-Papo A da lição Um Beijo. Carlos comprou um carro novo. Quem comprou um carro novo? Ah, Carlos, certo? Certo, Carlos comprou um carro novo. O que Carlos comprou? Um carro novo, certo? Um carro novo. Carlos comprou um carro novo. Um carro muito caro. O carro que Carlos comprou era barato? Não, não, não era barato. O carro era caro. O carro era caro. Quem comprou um carro caro? Carlos. Carlos comprou um carro novo e caro. Um carro grande, azul e rápido. Quem comprou um carro grande, azul e rápido? Ah, Carlos. Carlos comprou um carro grande, azul e rápido. O carro que Carlos comprou era lento ou rápido? Era rápido, certo? Era rápido. Era um carro rápido. O carro que Carlos comprou era azul? Sim, sim, era azul. O carro era azul. Era grande, azul e rápido, certo? Ok. Bom, enquanto estava dirigindo na rua, Carlos viu uma garota numa bicicleta. O que Carlos viu enquanto estava dirigindo na rua? Ah, uma garota, certo? Muito bem, uma garota. Carlos viu uma garota numa bicicleta. Enquanto Carlos estava dirigindo na rua, ele viu uma garota num carro? Não, não, não, não. Ele estava num carro, mas a garota não. A garota estava numa bicicleta, certo? A garota estava numa bicicleta. Ela tinha cabelos longos e loiros e era linda. Quem era linda? Ah, a garota. A garota era linda. A garota era linda e loira. Ela tinha cabelos curtos? Não, não, não. Cabelos curtos, não. Ela tinha cabelos longos. Longos e loiros, certo? Os cabelos dela eram loiros ou pretos? Ah, eram loiros, certo? Eram loiros. Os cabelos dela eram longos? Sim, muito bem. Eram longos. Os cabelos eram longos e loiros. Quem tinha cabelos longos e loiros e era linda? Ah, a garota, certo? A garota da bicicleta. Ok. Carlos estava dirigindo na rua quando viu essa garota. Onde Carlos estava quando viu essa garota? Ah, estava dirigindo na rua, certo? Certo. Carlos estava dirigindo na rua quando viu uma garota numa bicicleta. Ela era linda e ela tinha cabelos longos e loiros. Então, ele gritou para ela: "Oi, gata!" O que Carlos gritou para a garota quando ela viu? Ah, "Oi, gata!", certo? Certo. Quando ele a viu, ele gritou: "Oi, gata!" Para quem Carlos gritou "Oi, gata"? Ah, certo. Para a garota, não é? Para a garota. Ela o ignorou. A garota deu ouvidos a Carlos? Não, não, não. Ela o ignorou, certo? Ignorar é não ouvir. Então a garota ouviu Carlos ou ignorou Carlos? Ah, a garota ignorou Carlos, certo? Carlos ignorou a garota? Não, não, não, não. Carlos não ignorou a garota. Carlos gritou para a garota. Carlos gritou: "Oi, gata!" Ela sim o ignorou. Ela sim ignorou o Carlos. Ele gritou: "Tudo bem com você?" Ela continuou indo e ignorando Carlos. Ela gostou quando Carlos gritou: "Tudo bem com você?" para ela? Ou ela não gostou? Ela não gostou, ela não gostou. Ela ignorou Carlos. Então ela não gostou do que Carlos fez, do grito que Carlos soltou para ela. Ele gritou: "Tudo bem com você?" E ela continuou indo. Ela não deu ouvidos a ele, ela não ouviu. Ela fingiu que não ouviu. Ela ignorou o Carlos. Então ela continuou indo. Quem ignorou Carlos? Ah, a garota. Certo, a garota. Qual garota ignorou Carlos? Ah, a garota da bicicleta, não é isso? A garota da bicicleta. Você também pode dizer a garota loira. É, a garota loira ignorou Carlos, tá certo, tá correto. Ou você pode dizer a garota linda. A garota linda ignorou Carlos, também tá certo. Ou você pode dizer a garota da bicicleta. A garota da bicicleta ignorou Carlos, também está correto. Ela ignorou Carlos. Ela continuou indo e ignorou Carlos. Então ele gritou: "Ei, por que você não fala comigo?" "Eu quero jantar com você. Eu vou levar você para um restaurante bem caro." O que Carlos queria? Bom, ele queria jantar com a garota. Ele diz: "Eu quero jantar com você", certo? Então é isso que ele quer. Ele quer jantar com a garota. O que Carlos gritou para a garota? Ah, bom, ele gritou várias coisas, mas depois que a garota ignorou ele bastante, ele gritou: "Ei, por que você não fala comigo?" Ele fez uma pergunta, certo? Ele perguntou por que a garota não queria falar com ele. A garota queria falar com ele? Não, não, não, não. Ele queria falar com a garota, certo? Mas a garota não queria falar com ele. O que Carlos queria? Jantar com ela. Levar ela para sair, certo? Carlos queria jantar com a garota. Carlos queria levar a garota para um restaurante. Para que tipo de restaurante Carlos queria levar a garota? Ah, um restaurante caro, certo? Certo, um restaurante caro. A garota queria ir com Carlos para um restaurante caro? Não, não, não, não. A garota não queria ir com Carlos para um restaurante caro. A garota queria ir com Carlos para um restaurante barato? Também não. Não, não, não, não. Ela não queria sair com Carlos. A garota queria outra coisa. A garota não queria ir jantar com Carlos. O que a garota queria? Ah, a garota queria o carro dele. Sim, a garota queria o carro dele. A garota queria o carro do pai dela? Não, não, não, não. A garota não queria o carro do pai dela. Ela queria o carro do irmão dela? Não, também não. O irmão? Não, o irmão dela não aparece nessa história. Ela queria o carro de Carlos? Sim, exato, perfeito. Ela queria o carro de Carlos. Quem queria o carro de Carlos? Ah, a garota da bicicleta, certo? É, a garota da bicicleta queria o carro de Carlos. Carlos queria sair com a garota, certo? Certo, Carlos queria sair com ela. Sair com ela, sair com alguém significa levar a pessoa para namorar, para passear, para jantar. E Carlos diz: "Ei, eu quero jantar com você." Então, Carlos queria jantar com a garota, queria sair com a garota. Mas ela queria sair com ele? Não, ela não queria sair com ele. O que ela queria? O carro dele. Ela queria o carro de Carlos. Ok, muito bem, excelente. Este é o fim do bate-papo A para lição Um Beijo. Até logo!